Taxi voo 1940, está com 189 a bordo, alternando Galeão com 3 horas e 54. Galeão 354, gol 1940. Autorizar ataque até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, que é legal no 05. Corretia, via Índia, até o ponto de espera, chama a torre 1895, gol 1940. Muito ruim. É só pra deixar registrado na fonia de novo. Obrigado, irmão. Ok, a gente vai registrar aqui então por escrito também. Tá ruim em que sentido? Tá ondulada ou tá lisa? Qual é a situação? Fada. Tá muito, dá até dó de pousar um avião desse numa pista dessa, sério mesmo. Um avião caro, tá muito ondulada. E é um estado rico, podia fazer uma pista melhor. Isso é problema de engenharia, quem fez isso daí é um criminoso. Estou ciente, outras aeronaves já reportaram, a gente também costuma aqui reportar sempre que os senhores reportam, vou reportar de novo, ok? Ciente, agradeço. Tá legal, obrigado. O Golo 776, boa noite. Cheque o trem, o vento é 090 graus, 15 nós. NHB 15, livre pouso, 10. Livre pouso, tá baixado, travado, vamos fazer. Na próxima Juliette, gol 1884. Gol 1884, ele está ligado a Juliette, atentando a aeronave da TAM no portão 10 que está puxando. Tá bom, e qual que é a posição? 10. Tá bom, nossa posição 10, você espera a aeronave da TAM. Após o 37 na curta, ali mantém, gol 940. Após o 37, ali mantém, gol 940. Nossa, 10 a nossa. 09 gol 1884. A senhora reportou 10, obrigado. Na Não, o 10 é o TAM, que está puxando. O seu é o 09. Ó, tá gravado, obrigado. Flight from El Zuluais, K851, descend with level correction, 4,000 feet, Phoenix 1015, bom arrival. 4,000 feet, 1015, Phoenix 1015. Sete no solo 22, libera a direita, solo 219. Direito 219, bom, 7-6. Bom, Salvador, gol, 776, bruto, 76. Bom, no 776, autorizou ataque. Alfa, reposta para a inversão de Juliette. Alfa, reposta para a Juliette, gol, 776. A bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Guarulhos. Só 3197, autorizar táxi até o ponto de espera, via FAT principal Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, quer negar 1015. 118.95 no ponto de espera, o 3197. 100 graus com 13.9 livre de colagem. Livre de colagem, 1940. Juliette, 1776. Colo 776, da passagem Airbus da TAM. Após a passagem do mesmo autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Após a passagem do Airbus, Juliette 03, 776. Controle Salvador, gol 1940. Gol 1940, contato radar para o nível 360, Veleda. 360, Leda, gol 1940. Botero 2733, contato radar 66 milhas, Nordeste Salvador, vai na proa de bom, reporte legal de destino. Afirmativo. Salvador, eu tenho 197, livre ingresso e decolagem, vento 090 graus, 122. Entendi, Romeo Zulu Ice, Cat 851, check to 2000 feet, clear the next time we pass that. Listening 2000 feet, prepare to approach. Call you established. Romeo Zulu Ice, 851. Continue para a sua ação, aguarde pista livre. Vento 090 graus com 13 nós, altímetro 1015. Aguardando a autorização para pouso do TAS 728. Informação vem ser cortada, por gentileza, faça um check rádio. O M6728, livre pouso, vento 090 graus com 13 nós. Livre pouso, M6728. Com 3197, decolado aos 28, controle 1208. 1208, obrigado, boa noite, 3197. Tango Evo, Tango Índia, faça um check rádio, a informação está ininteligível. Beleza, Bolívia, 360. Tango 3197, contato radar, batalha nível 360, beleza. Beleza, nível 360, Tango 3197. Tango Índia, autorizado Sierra, novembro, Índia, Charlie, transponde 5505, nível 085, corredor Axé, restrita 1 no mil pés, até liberação do controle, pista 17 com primeira curva à direita. Frequência do controle, 120, decimal 8. Laguna 885, continua nosso plano, estou pronto para a cópia. Qual a saída prevista, barulho? Bom, 885, a saída prevista da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, cuidado. Matando Eco Tango Índia, controle solicitou que decole da 107. Tango Eco Tango Índia, ciência, restrição a 1 no meu pé, está a liberação do controle no corredor Xé. Preciso faça um check rádio, ainda está bastante ruído. O cotejamento foi correto, só com 36 a bordo. 03. Estacionamento táxi, chame a torre na frequência 1-8, decimal 95, Papa Tango Eco Tango Índia. Salvador, uma boa noite, Web 6728, pista livre. Web 6728, origem do ataque Alfa Juliette, botão 04. Alfa Juliette 04, 6728. ainda acione, ainda solicita 35. O vento está 90 com 12. Ok, chama pro táxi. Honolulu Alaska, complete final contact tower 18.95. 18.95, Honolulu Alaska. Salvador Tower, muito boa noite. Honolulu Alaska 851, full establish ILS runway 10. Honolulu Alaska, contact Tower 18.95. Sorry. Salvador Tower, muito boa noite. Honolulu Alaska 851, full establish ILS runway 10. Ok, Honolulu Alaska 851. Check your landing gear, clear to land runway 10, wind is 090 degrees at 13 knots. And you check, scan, clear to land runway 10, Honolulu Alaska 851. Utilizado o táxi, informe para o ingresso ao 7. TAM 3662, fly direct to Durna, descend to 2000 feet, connect 1015. Ali mantém, é que também. Oscar 851 on the ground at 37. The runway, contact the ground 129er. Copy, ground 129er. Gomez Walker, come on. Make one night. Boa. Salvador, ground, muito boa noite. Romeo Zulu Oscar 851, with you. Ok, contact 129er. Sorry. Romeo Zulu Oscar 851, with you. Romeo Zulu Oscar 851, approve the taxi 810 via taxiway Alpha Juliet 810. Copy Alpha Juliet 810. Romeo Zulu Oscar 851. Graus 12 nós, livre decolagem, é também. QNH 1016. A 4000 1016, respeito. Tango Índia decolou os 39, chame em 1208. Patrulho 1208, falando. Falador da noite, passando, essa Tango Índia. Eco Tango Índia, boa noite, mantém as condições visuais, QNH 1016, confirme para o ideal para o destino. Confirme. Tente mantenha 1000 pés no corredor até a guarda estação, Eco Tango Índia. Salvador, boa noite, Azul 4070, cruzando 200, descida. Boa noite, Azul 4070, vou direto do Duna, desça para o nível de correção, desça para 3000 pés, QNH 1016 no mínimo. Direto do Duna, descendo a 3000, o Azul 4070. Tan 3662, clear the left side, report established. Clear ILS, report established. 1885, pronto, pode ter informação aqui, já sei. 1885. A informação mudou, a única coisa que mudou foi o QNH, que agora é 1016. 1016, copiado. Gol 1885, autorizado Guarulhos, via Upes 16 até Bravo, Hotel Zulu. Pode conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, lida após pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5073, frequência do controle 120.8. Autorizado com 360, da El, lida 15, via Upes Zulu 16, BHG. Pode conforme a rota. Planta 10, curva direita, transponder 5073, 208 ao controle, bom 985. Bom, no 883, consentimento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 09. Reportarei, obrigado. Alô, Salvador, boa noite, voo no 613, tem informação em Yankee, autorização Brasília. Voo 1-6-1-3, informação em curso no momento é azul, mas a única diferença é o QNH, que é 1-0-1-6. Obrigado. Voo 1-8-8-5, autorizado 1-6-1-3, autorizado Brasília, via Upezulo 1-7 até Pino, após o fome rota do plano de voo. Nível 360, saída A, não é leve. Pista 1-0 com a primeira curva à direita. Acione 5070, frequência do controle 120.8. Autorizado Brasília, 360, apesar do 7 a Pino e conforme o plano. Saída da recolha 5-0, meio com direito, saída Arpó, Elefa. 5070, transponde o controle 208, gol ou no meio no 3. Gol no meio no 3, cotejamento correto, suporte para o posicionamento, portão 03. A gente vai reportar, gol no meio no 3.